Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje estamos aqui para conversar sobre quando os animais viram uma ameaça para os seres humanos. A gente está aqui para falar de filmes de terror com animais. Eu só vou adiantar que a gente não vai falar de doideiras tipo Sharknado. Isso vai ficar para um outro episódio. Vão ser animais um pouco mais comuns. E para falar disso comigo hoje, então, eu tô com o Ivo. Olá, Ivo. Olá, Sil. Olá, infernautas. Estou com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil. Olá, infernautas. Eu queria dizer que essa é uma pauta que há muito tempo eu venho esperando, aguardando, porque eu gosto de todo tipo de filme, absolutamente todo tipo de filme, menos filmes com animais. E aí eu vou já fazer um parêntese. Não os que vamos destacar aqui, porque os que vamos destacar aqui são ótimos. Mas, por exemplo, aqueles filmes de menino que faz amizade com cachorro, menina que faz amizade com gato. Aí os pais se separam, saem da cidade, vão pra outra. Aí o menino sofre bullying, mas faz amizade com o golfinho. E lembre, assim, do meu trauma, daquele filme horroroso daquele golfinho sem rabo. Frio Ilha, eu odeio aquela baleia. Então, assim, não venha me falar de filme de Alessi, Marley e eu... Não sei o que, não suporto, detesto. Agora, quando a gente bota o pé no terror, eu acho que fica legal. O filme gente. Acabou de condenar todos os filmes da Sessão da Tarde. Todos? Sim. Todos. Ai, eu todos. Odeio também. Esses tinha um que as pessoas, a família se mudava e tinha dois cachorros e um gato que ficava para trás, e eles atravessavam um país atrás da família. Que horrível, horrível. A jornada. Não, e o pior, Sil, é quando eles falam. Quando eles falam, sim, aí é que tem rabo. Não, e o pior são as sequências, porque não basta ter o golfinho sem rabo, tem que ter o golfinho sem rabo 2, Frio Ilha é uma trilogia. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Então, Felipe, não gosta de Baby, um pouquinho atrapalhado. Odeio, odeio. Que pessoa sem coração. Gente, eu acho tão engraçado pensar que Baby foi dirigido pelo mesmo diretor do Mad Max. Também. Sim. Né? É uma dessas coisas que não fecha. É um universo paralelo isso, é muito surreal. Exato, exatamente. Bom, enfim. Estou aqui também com o Samuel. Oi, Samuel. Olá, Sil, olá, infernautas, olá, equipe. Eu não sou pai de pet, eu só tenho planta. Então, essa é a minha única contribuição. Gente, meu cacto, a única planta aqui de casa que tá morrendo. Eu tô sendo uma depressão, tô me sentindo incompetente. Cacto é a única coisa que vive comigo. Mas eu vou trazer ele de volta. Traz, por favor. Tadinho. E tô também com a Pri. Olá, Pri. Oi, boa noite, olá, bom dia, boa tarde, infernautas. Aqui de novo para falar de um assunto que eu gosto também, sobre animais que se rebelam contra a gente. Vai ser interessante. Sempre é. Bom, gente, a gente já falou muito de subgêneros por aqui, né? E existe um subgênero no terror que é chamado de horror natural, que é essa questão da natureza se vingar dos seres humanos pela forma como nós a tratamos, né? Então entra esse terror de desastres naturais e tal, mas entra também essa questão de animais que podem se tornar uma ameaça, porque a gente... Como seres humanos, a gente se acha muito superior a tudo, mas se a gente é colocado numa situação natural, a gente estava lascado, né? E vários filmes mostram isso pra gente. Então, acho que o filme que... Não o primeiro filme, né, dentro desse subgênero de animais endoidecidos, mas o que acho que começou a chamar atenção, assim, pra esse tipo de cinema... Foi Os Pássaros, do Hitchcock, né, de 63, e o que realmente consolidou depois, nos anos 70, né, em 75, foi o Tubarão, do Spielberg, porque aí depois do Tubarão começou a sair um monte de coisa, até logo nos anos seguintes a gente teve alguns filmes que acabaram ficando bem populares, assim, por exemplo, o Grizzly, a Fera Assassina, que é o de urso, né, de 1976, Piranha, de 78, e o Alligator, o Jacaré Gigante, de 1980. Mas então, vamos começar. A gente distribuiu aqui a pauta em algumas categorias de animais, né? Alguns tipos de animais. Mas eu queria começar falando, então, do filme Os Pássaros, E eu sei que o Felipe gosta muito desse. Então, Felipe, fala um pouquinho dele pra gente. Falo com muito prazer. Os Pássaros é talvez um dos melhores filmes do Hitchcock. E olha que ele tem muita coisa boa. E basicamente, quando ele faz Os Pássaros ali em 1963, ele já era obviamente um grande nome, né? Ele já vem talvez dos maiores sucessos dele. Se a gente for parar para acompanhar a carreira do Hitchcock, ali em 1940 ele já estava fazendo produções de altíssimo nível, não é? O próprio Rebeca, a Mulher Inesquecível, ali é de 1940. E Os Pássaros vem 3 anos depois do Psicose. E ele queria, assim, ele levou esse ato porque ele queria fazer uma coisa diferente. E a ideia era realmente trazer um suspense que não fosse convencional. Uma pessoa, um ladrão, um assassino. Não que as obras do Hitchcock fossem convencionais, mas a ideia de vilania sempre era um ser humano. E aí ele resolveu agora que a ideia de vilania ou de desequilíbrio seria por parte da natureza. O filme acompanha a personagem da Melanie Daniels, que é uma socialite interpretada pela Tippi Hedren, que ela vai passar o fim de semana em Bodega Bay, uma cidadezinha ali do sul da Califórnia, onde ela tem um flerte no personagem. E ao chegar lá, coisas estranhas ou não comuns começam a acontecer. Por exemplo, ela é atacada por uma gaivota, vai acontecer um aniversário de umas crianças e alguns pássaros também atacam. E são casos que, na verdade, as pessoas não associam com algo sério, né? Umas aves perdidas, etc, etc. Porém, o filme ele cria uma ideia de suspense muito grande porque ele vai aumentando cada vez mais essa dose, né, de coisas estranhas, de medo, e principalmente colocando o elemento humano cada vez mais indefeso. As sequências iniciais que incluem um pássaro, dois, três, passam as sequências seguintes a serem com um número incalculável de pássaros. E aí você tem, claro, toda uma questão técnica. O filme é de 63 e o Hitchcock ele consegue fazer um trabalho brilhante. Ele não utiliza trilha sonora, o que também é um elemento bastante funcional dentro da obra. E tem talvez um dos finais mais emblemáticos / pessimistas do cinema de maneira geral, porque não chegamos a uma conclusão. Eu tô dando um spoiler de um filme de 63, mas vamos lá, pelo amor de Deus, né? Já expirou há muito tempo. Ao final não existe uma solução e os personagens eles estão perdidos dentro daquele caos que se tornou a cidade e aparentemente que vai além da cidade. Tanto que o filme ele termina sem o tradicional The End, né, que sempre tinha no filme do Hitchcock, até para dar essa ideia de continuidade, né, e o que vai acontecer dali a gente realmente não sabe. Mas ele é um filme muito, muito importante na filmografia do Hitchcock. Eu acredito que depois desse filme os demais filmes dele não tiveram a mesma repercussão. E eu considero talvez a última grande obra dele. E até hoje eu acho um filme bastante interessante. E que você pensa assim, o que fazer quando os pássaros resolverem se vingar da humanidade? Porque obviamente, né, eles merecem se vingar de nós, né? Então o filme trabalha com isso. Eu acho que trabalha muito bem. Eu acho que o elenco tá muito bem. Eu acho que, enfim, é um filme que eu realmente gosto muito. Eu gosto bastante dele também. Eu acho que os personagens, né, acho que todos os personagens ali têm os seus problemas, assim, não sei, parece que todo mundo leva uma vida meio... Você pega a professora, né, ela vive naquela autopiedade ali, porque ela mora num lugar para onde ela se mudou por causa de um cara, e não sei se tem muito propósito ali. A mãe vive também em função do filho, assim, meio que naquele medo, né, de alguém tirar o filho dela e ela ser abandonada ali, não sei. É, me parece que rola bastante egoísmo e falta de empatia entre os personagens ali. E você acaba... É, eu acho interessante que tem muitas cenas em que a gente vê o ponto de... Você vê o ponto de vista do personagem que tá observando os pássaros, mas aí você vê também o ponto de vista do pássaro, sabe? E... Não sei, acho que isso é bem interessante, assim, te coloca de todos os lados, sabe? É... Enfim, é um filme que eu gosto bastante também. Revi esses dias, é bem interessante. E eu acho que ele é um filme que ele tem uma tensão sexual muito forte entre os personagens. Todo mundo ali parece que tem um... Eu não vou dizer um problema, mas um desejo sexual muito contido. E talvez os pássaros possam ser essa força da natureza que desestabiliza os personagens. Claro, estamos falando de tensão sexual em um filme do Alfred Hitchcock, ou seja, tudo com muita sutileza, não vai ter absolutamente nada explícito, mas eu acho que os personagens ali, eles são muito guiados por essa tensão. Sim, acho que faz todo sentido também. Uma coisa muito interessante do horror natural, né, é que a gente vê a questão dos animais representados, né, os animais endoidecidos, como a Sil colocou aqui. E é uma das coisas que eu mais fico intrigado com os filmes de horror natural é como é feito, né? Porque, tipo, hoje, obviamente, a gente tem muito o uso da computação gráfica para a criação dos animais que representam algum perigo, ou as feras, né, que se colocam em tela. Mas e antes, né? E, tipo, a minha grande curiosidade da produção dos pássaros sempre foi como é que diabo eles tinham esses pássaros tudo para as filmagens. E aí, vendo a história dos bastidores dos filmes, para vocês terem uma ideia, eles usaram 3.200 aves para esse filme. Eles conseguiram treinar corvos reais, era pássaro real mesmo. Eles alimentavam os pássaros com trigo e uísque, que era a única maneira que eles tinham para manter os pássaros no ambiente de filmagem. É uma coisa assim de louco. Eu amo a cena das crianças correndo com os pássaros atacando. Eu amo. Maravilhosa, maravilhosa. É maravilhosa. É uma daquelas cenas que você começa a ter a sentir um humor mesmo, mas aquele humor nervoso, sabe? Eu comigo assim, eu sei que eu posso estar sendo considerado um monstro nesse momento, mas é isso. E vale ressaltar, os pássaros teve uma continuação. Não vale ressaltar, né? Vale sim. Então, as coisas que a gente podia esquecer, assim. Que é um filme de 94 que eu cansei de assistir no SBT. O SBT dos anos 90 é aquela coisa maravilhosa que trazia um monte de filme, né? Era Os Pássaros 2, era o Alligator, era o filme daquela aranha gigante, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, que matava um monte de gente, enrolava um monte de gente. Enfim, o SBT, ele teve uma construção muito grande no imaginário do horror natural na população brasileira. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que os pássaros 2 passava lá. Ah, eu assistia direto. Sempre que passava, tava lá eu. E o pior é que a Tippi Hedren, ela participa dos Pássaros 2. Coragem. Eu não sei. Fazendo o mesmo papel, eu não lembro. Não, o pior é isso. Ela faz outro papel. Eu não sei como a Melanie Griffith, que é a filha dela, deixou. Sinceramente, eu não deixaria, não. Eu acho que na época o Antônio Bandeiras era casado com a Melanie Griffith. Eu não sei como é que os dois deixaram. Ai, pesado, né? Ivo, Pri? Adoro. Eu também adoro. E eu tava lembrando muito dessa versão também 2 aqui. Tinha no SBT. Tava lembrando de outros filmes. Então, mas o original do Hitchcock... Não é o primeiro, mas ele é um dos mais icônicos. Bom, gente, e assim, o Pássaros se passa na cidade de Bodega Bay, né? Que é uma cidade praiana. Então, aproveitando, vamos já nos mover para o mar para falar de filmes de tubarões. né? A gente separou alguns aqui. É, a gente teve em 99, por exemplo, o Do Fundo do Mar. E mais recentemente, em 2016, o Águas Rasas. E em 2018, o Mega Tubarão. Mas como eu falei lá no começo, o maior marco, né, desse cinema de tubarões é o filme Tubarão, do Spielberg, de 75. Ah, eu quero falar porque eu reassisti nesse tempo de pandemia. Eu resolvi reassistir, tinha na Netflix, não sei se ainda tem. E, cara, como o Tubarão é um acontecimento? É uma história, assim, parece simples, né? É a história de uma cidade de veraneio nos Estados Unidos que começa a registrar ataque de tubarão e você tem todo o movimento para que essa ameaça não seja levada a sério, até que ela cause um desastre, assim, muito maior. E as pessoas que acreditam nessa ameaça, elas têm que se movimentar para finalmente darem conta dela. Eu acho interessante que, tipo, a gente tem um paralelo de tubarão com a pandemia. E eu assistindo esse filme, eu achei chocante isso. Porque, tipo, você tem uma ameaça que as autoridades preferem ignorar e as pessoas começam a morrer por causa dessa ameaça, e só depois que a coisa tá muito feia que essas autoridades resolvem assumir que elas têm um problema. Então, Tubarão foi há décadas e ainda assim ele tem um significado muito grande, né? E sem falar em toda a questão revolucionária, né? Porque hoje é muito fácil você criticar o boneco do tubarão, mas ele foi um marco, né, de desenvolvimento pro cinema e tal. E o sucesso que foi, assim, gigantesco a ponto de nós termos outra série de continuações. Interessante, esses filmes de animal que dá certo, eles resolvem fazer uma série de continuações. E nenhuma vale a pena. Ele teve uma continuação italiana. Nossa, foi, acho, caramba. Acho que é o 4, né? A Vingança. Eu não sei se é esse ou é aquele do helicóptero. Não é aquele do helicóptero, não, né? Que o tubarão derruba um helicóptero. Eu acho impressionante esse. A Vingança de quem, gente? Pera lá. Pois é, já começou aí, já começou errado. Quem é que tá se vingando, gente? É, o 4 não é italiano, não. O italiano... Assim, o tubarão ganhou prêmio... causou medo nas pessoas, e o medo é muito significativo nesse filme, porque ele é de uma tensão muito grande. Você não sabe de onde vem, você fica na expectativa, e claro, a trilha sonora sensacional, né? Que é utilizada pelo mundo inteiro, até hoje, em paródias, em homenagem, piadas, tudo que representa um perigo vindo do mar, você já tem automaticamente aquela musiquinha praticamente tocando pra você. Total. Essa música. É engraçado também. Desculpa, pode falar. Não, é só pra falar que o italiano chama O Último Tubarão. É. Excelente. Segundo de silêncio pensando sobre esse tipo. Pois é, pois exatamente. É uma ode à extinção do tubarão branco? Porque ele tá em extinção. Não. Ele era tipo... Ele é assumidamente uma... Ele se leva como uma continuação do Tubarão mesmo, mas não, eu não vi, assim. Então, eu não sei muito o que dizer sobre ele. Excelente. Ai, Pri, fala o que você ia falar. É que sobre a trilha sonora, é engraçado. Tem uma história que o John Williams foi mostrar pro Spielberg a trilha sonora, aí o Spielberg olhou pra ele, deu uma risadinha e falou assim, tá aí a trilha sonora que você queria me mostrar mesmo. Tipo, nem ele achou que ia fazer o sucesso que fez e virou, né? Tipo, é realmente a musiquinha que representa qualquer ameaça dentro de um mar, assim, qualquer ameaça vinda, até mesmo dentro do horror, acho, do horror natural, eu acho que ela representa muito o filme. Então, com um sucesso estrondoso. Além do filme ter sido trabalhosas pra ele fazer, né? Foi que ele começou, tinha 55 dias pra fazer e demorou mais de 7 meses pra terminar, por causa da teimosia dele de fazer em alto mar. Então, Foi um filme que deu muito trabalho, mas que foi um sucesso e ele é realmente maravilhoso. É um dos meus favoritos. É, eu acho que o Spielberg não esperava o sucesso desse filme. Ele... É, o Tubarão, ele é considerado ali o primeiro blockbuster, né? O primeiro Arrasa Quarteirão. Logo depois veio Star Wars. É, devido ao sucesso de bilheteria. Então, ele inaugurou uma nova era do cinema, né? O cinema ali da década de 70 vinha com aquela coisa meio transgressora, aqueles diretores, né, Scorsese, Coppola, e aparece o Spielberg e consegue um sucesso absoluto com esse filme. E muda ali o rumo do cinema americano. Eu tive professores de cinema que não gostam do Tubarão por causa disso, porque ele quebrou esse ciclo ali da década de 70, né? Mas é um filme importantíssimo para o cinema e, né, diante de tudo, assim, como eu disse, acho que ele não esperava esse sucesso todo. E é um filme que até hoje, como Samuel disse, funciona muito bem. Samuel tinha falado do boneco, né? Que algumas pessoas talvez virem a cara para a qualidade, mas... É, nas gravações eles tiveram muito problema, né, com o boneco, e é até estranho chamar de boneco, eu imagino um hominho, assim, mas enfim. Eu imagino na mão, aquele tubarão de meia, na mão. Bonequinho de meia. Ai. Assustador, inclusive. Mas, então, foram vários problemas técnicos, né, com o tubarão robô, e aí ele apareceu até menos do que tinha sido previsto no roteiro, né, que ele aparecesse. Mas isso acabou funcionando para aumentar o suspense, né? A gente vê menos o tubarão e fica mais a cargo da nossa imaginação. Claro que ele aparece, mas muito menos do que era a intenção. E por conta disso, o Spielberg até comparou esse suspense com os filmes do Hitchcock, né? Que Hitchcock era considerado o mestre do suspense. E não sei, o Spielberg falou que, tipo, era algo que ele teria feito, assim. É, mas acho que funcionou, né? Foi o errado, eu acho que foi incrível, certo, né? Deu errado, mas acho que foi incrível criar essa de atmosfera, assim, que realmente não foi a intenção dele no início. Mas criou uma atmosfera tão grande. E ninguém naquela época estava acostumado com um filme onde você vai ter um tubarão. Então tem cenas assim tão sinuosas que você vai criando a expectativa de ver o que de fato é aquele bichão ali, que horas que ele vai aparecer. No final, já te dá um impacto. Mesmo sendo um boneco, ele já te dá um impacto enorme. Você já tá meio com o psicológico, assim, já tá tenso no filme. E eu acho isso muito incrível. Criar essa era toda pra chegar, mesmo que foi sem querer que deu muito, muito certo. E deu super. Eles eles deram o nome dele de Bruce, e o Bruce do Procurando Nemo é baseado no tubarão, do tubarão do Spielberg, inclusive. Foi uma referência pra ele, fizeram uma homenagem pro Bruce, que é o boneco. É o boneco tubarão. Justo, né? amo o Bruce do Nemo. Peixes são amigos, não comida. Isso! Mais alguém? Felipe, você não falou nada desse, o que você acha? Olha, eu adoro Tubarão, né? Então acho que concordo com tudo, acho um grande clássico. Eu vou só fazer uma pequena observação, que claro, né? Tubarão virou uma piada pronta por culpa das sequências, né? As sequências de Tubarão são péssimas. Mas eu queria defender... Claro, fazendo a comparação como, obviamente, inferior. Mas eu quero defender o Tubarão 2. Eu acho o Tubarão 2 um bom filme. Eu acho o Tubarão 2, ele ainda funciona como sequência. Ele traz personagens ali do original. Se passa na cidadezinha. Eu gosto. Eu acho que o 2, ele funciona. Eu acho ele muito um Sexta-feira 13. No lugar do Jason, é o Tubarão. Porque é um bando de jovens. Os jovens vão pra água. O Tubarão vem e come todo mundo. Mas eu acho funcional. O que obviamente não pode ser falado do Tubarão 3D, né, que é uma catástrofe. E muito menos do Tubarão 4, a revanche, a vingança, sei lá. Vingança. Que é assim. Tubarão inicia eu sua vingança. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu assisti Tubarão 4, A Vingança. Eu tinha viajado, tinha ido pro Rio, tinha ido pro show de alguém, que eu não lembro agora se foi o U2, se foi a Madonna, não sei quem foi, mas foi aquele show que eu cheguei 7 da manhã na fila, saí, peguei a grade, fiquei espremido, voltei pra casa de madrugada, enfim, quase que eu morri, né, nesse show. E eu lembro que quando eu acordei no dia seguinte, eu não tinha forças pra levantar da cama, eu liguei a TV e estava começando o Tubarão 4, A Vingança. Aí eu fiz, eu vou assistir, porque eu não tenho forças nem pra trocar de canal. E aí eu assisti e foi essa experiência traumática. Não aconselho ninguém. Tortura. Acontece. Eu queria falar aqui que o fim dos anos 90... foi muito bom pra mim, assim, em termos de filmes com animais, que a gente vai falar de três, que eu gosto muito. E o primeiro deles é o Do Fundo do Mar, de 99. Porque essas bobajadas, sabe? Que alguém tem alguma ideia brilhante que, obviamente, vai dar errado. E aí, no caso desse filme, são pesquisadores, né, numa instalação subaquática, assim, e eles estão fazendo experimentos com tubarões pra... é tentar encontrar uma cura ou uma melhora para o Alzheimer. E aí alguém tem a brilhante ideia de aumentar o cérebro dos tubarões, porque o tamanho não era suficiente para os experimentos deles. E aí então eles ficam mais espertos e mais assassinos, né? E assim, eu acho que é um filme muito satisfatório, sabe? Porque tem muita, muita morte, assim. E o elenco, você pega os três filmes, que eu vou falar, depois a gente chega nos outros dois, mas tem elenco de pessoas que, assim, eram conhecidas, mas ainda não eram tão famosas. Então a gente tem aqui o Thomas Jane, que eu amo, que fez, tipo, o Nevoeiro em 1922, né? Mas a gente tem o Samuel Jackson, que tem, e aqui eu vou dar um spoiler, uma morte muito bacana, porque ele tá dando um puta discurso fora da água, que eles estavam na parte seca das instalações. De repente, o tubarão sai de um buraco e pega eles. Sim, e, tipo, você fica... Ah, esse filme é muito bom. É muito legal. Eu amo esse filme. Eu adoro esse filme. Eu tenho um carinho pra esse filme. Eu assisti esse filme tantas vezes. Eu tinha ele gravado em VHS, então eu assistia em loop. E eu achava uma cena onde o cara tá com... tá na tala, tá, e aí ele vai subir o helicóptero, e aí de repente ele cai, e ele volta de novo, e aí eles começam a atacar. Essa cena do Samuel Jackson, eu acho, é um filme muito, muito, Sessão da Tarde, mas é um filme que eu tenho um carinho especial por ele, assisti muitas e muitas vezes. Eu não canso de, eu acho ele sensacional, as cenas de morte são ótimas, todas. Ah, eu gosto muito. E eu gosto que é um filme com argumento, né? Tipo, é uma coisa séria. É uma pesquisa. Tipo, o ele Mega Tubarão. Leva a sério, ele né? Se leva a sério e incrivelmente funciona. Tipo, o Mega Tubarão. Que, nossa, nada faz sentido. Zero. Tudo é feijoada nesse filme. Assim, nada faz sentido. E aí eles querem ter uma base cientista. E você não tá nem aí. Você quer que todo mundo se lasque naquele filme que o tubarão vem e coma todo mundo. E nesse filme, não. Eu esqueci o nome, meu Deus. O Do Fundo do Mar. Do Fundo do Mar, não. Os caras estão pesquisando a cura do Alzheimer, velho. A mulher tem todo um plot, a cientista, de que o pai dela tem. Então, ela quer buscar a cura pra ele. E eles conseguem. E você pensa, caraca, esses caras são foda. E começam a morrer um a um, e você pensa, não, gente, eles têm a cura do Alzheimer. Sério? Eu pensava isso. Eu acho que criança pensava. Isso mata não. Muito bom, esse filme é muito bom. Ah, eu adoro. Ele acho teve muito duas bom sequências, mesmo, né? Eu não vi nenhuma. Teve, eu também não assisti. Eu não vi, não. Eu acho que eu assisti a primeira sequência e, tipo, todos os méritos do primeiro filme tu joga na boca do lixo. É, são sequências feitas direto pra TV, né? Não foi nada como o primeiro, assim. E os outros próximos que eu vou falar, os outros dois que eu gosto também. Tipo, sequências infinitas direto pra TV e numa qualidade muito, muito inferior, assim. Agora, dos mais recentes, gente, vocês chegaram a assistir? O Samuel já falou um pouquinho do Mega Tubarão, né? E o Águas Rasas, que foi bastante elogiado, mas esse eu não cheguei a ver. Ah, eu gosto do Águas Rasas, porque eu acho ele... tirando alguns excessos, eu acho ele possível de acontecer. É a história de uma garota que vai para uma praia isolada e aí tá surfando, assim, bem de boa, bem tranquila. E aí existe uma baleia, tipo uma Free Willy ou qualquer coisa parecida, que tá morta perto de um arrecife. E existe um tubarão que tá ali comendo a baleia. Só que aí ela não vê isso e de repente ela acaba ficando presa nesse arrecife, que é distante assim da faixa de areia, e o tubarão fica ali rondando e ela tenta sair. Eu acho ele funcional porque é uma personagem, ela se lasca para tentar sair dali. Eu acho ele funcional, eu acho que ele traz inclusive um drama, né, para a personagem. Eu não gosto do final. Aí o final eu acho que baixa nela a Tenente Ripley com a Sarah Connor e enfim. Mas tirando o final, eu gosto. Eu acho que ele é um filme funcional. Eu acho que ele é um filme que você se importa com a personagem. Tem bons momentos de suspense. Tem alguns excessos, como eu falei. Tem hora que parece que o tubarão tá pessoalmente perseguindo ela. Mas, ok, assim, não chega a me incomodar, não é sabe, essas coisas que a gente vê por aí. Mas eu gosto, eu acho o filme, assim, muito bem resolvido. Ele quer ser aquilo, ele consegue ser aquilo, ele não é mais do que aquilo, ele sabe disso. Tem um pouquinho de excesso, mas não chega a incomodar, não. Eu achei que eu ia gostar do Águas Rasas, mas o que pegou pro Felipe... como pequeno, pegou para mim como grande, que eu acho que esse filme ele tem uns argumentos assim muito fora da casinha. Tipo, o final é o maior problema dele, realmente. Assim, o final é um problema. Nossa, é uma sequência bem fuleira de ideias, e você fica, pô, tava até indo razoável. Tava. Tava. E aí, tipo, no começo também tem um puta de um argumento assim, que, nossa, eu vou falar, que é um acontecimento do começo. Tipo, ela sofre um acidente, a personagem da Blake Lively, né? A protagonista. Sim. Ela sofre um acidente que, tipo, ela já recebe uma mordida do tubarão logo no começo. E aí ela consegue fechar a ferida usando uma linha e acho que é o brinco dela. E aí eu fico, caceta, sério? Então, tipo, mas ela é estudante de medicina, tá passando as férias. Tem todo um... Procura sempre dar uma argumentação aqui e ali, mas eu acho que... Enfim, não me pegou tão bem, não, esse filme. O Piranha, a minha memória afetiva para esse filme é muito legal. Quando eu vi ali na década, final da década de 80, eu curti muito. O diretor é o Joe Dante, que o currículo dele é bem legal, né? Além do Gremlins, ele fez Grito de Horror também. E era assim, né? Aquele filme que veio depois do Tubarão, né? E assim, apesar do baixo recurso, assim, o filme funcionou bem na época, ele era bem tenso, bem violento também. Eu gosto também do remake, que já é um até mais escrachado, mas tem muito sangue, o remake já é bem mais divertido. Então é isso, aí tem um 2, depois acho que o 2 eles assim, chutaram o balde. Né, que é o Piranha 2 Assassinos Voadoras. Acho que o Samuel quer falar um pouco dele. Não, a única coisa que eu quero falar desse filme é que ele é maravilhoso. Que é outro da série Filmes de Horror Animal que passava no SBT junto com Beethoven. Tipo, nossa. Beethoven, eu só entrando no rapidamente, Beethoven teve 10 filmes, não sei como é que a gente aguentou pelo menos 3. Mas enfim... Piranha 2, né, que era os Piranhas Voadoras, eu acho interessantíssimo, porque, cara, quem teve essa ideia? Eu mal lembro do filme, pra vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu lembro, assim, é aquela cena da enfermeira, que ela tá mexendo no corpo, e aí, do nada, sai a Piranha Voadora de dentro dela. Gente, eu tenho essa cena na minha mente, assim, enfiada, lindamente, tanto que eu amo essa cena. E o pior... Era uma personagem negra. E eu fiquei, caraca, nesses filmes de terror antigo já é raro ver um personagem negro. E aí apareceu uma enfermeira, uma pessoa capacitada, super assim, de boa, e ela morre gratuitamente, porque a piranha saiu de um corpo vagabundo que tava apodrecendo. e voando, né? Então, tipo... O Piranha 1 é um Piranha 2. É, o Piranha, o primeiro, as piranhas, elas eram geneticamente modificadas, né? E o 2, elas eram, né? Voadoras. Evoluídas. Evoluídas. Gente, é bom a gente deixar registrado aqui que a direção do 2 é do James Cameron, né? James Cameron. Não... Nossa, eu não lembrava disso. James Cameron. Caramba. Oh, mas assim, falando de rixa de bicho, é, pra vocês terem uma ideia, na época do lançamento do primeiro Piranhas, tava pra sair também o Tubarão 2. E a Universal Pictures não queria que os filmes saíssem juntos, praticamente. Eles tentaram entrar com um pedido de liminar na justiça para que o filme não saísse com aquele argumento de quiseram fazer esse filme só porque o Tubarão fez sucesso e tal. Aí, quem convenceu a Universal a não entrar com o processo para que Piranha saísse foi o próprio Steven Spielberg. Nossa, gente. Rixa de bicho. Adorei. Eu vou rever o 2, só quero dizer isso, porque agora que eu soube que era do James Cameron, eu preciso rever. Eu também vou querer. Eu quero assistir, eu não assisti, mas agora eu quero ver, também fiquei curiosa. Vale a pena, gente, assistir tudo isso que a gente tá falando. Agora, vamos para um híbrido, né? Água e terra, vamos falar de crocodilos. Jacarés, acho que são todos crocodilos aqui. É, a gente teve em 1980, como eu já disse lá no começo, o Alligator, né? Daí, mais recentemente, a gente teve, em 2007, foram 3 filmes. Medo Profundo, Primitivo e Morte Súbita. Bem recentemente, em 2019, a gente teve o Predadores Assassinos. Mas, voltando um pouquinho, tem outro dos meus favoritos, lá do final dos 90. Em 99, saiu o Pânico no Lago, que eu relaciono muito ao do Fundo do Mar, porque os dois têm o mesmo lugar no meu coraçãozinho. Queria saber o que vocês acham. Só pra complementar, Sil, que realmente, cara, Pânico no Lago tá pros filmes de jacaré, ou que o do Fundo do Mar tá para os filmes de tubarão. É um outro filme que ele se leva a sério e incrivelmente funciona. Ele não é uma bagaceira. Cara, como esse filme é surpreendente. Eu sei que o Alligator precisou rastejar para que o Pânico no Lago pudesse correr, mas o Pânico no Lago funciona muito bem. É novamente um filme com um argumento científico, com um time de cientistas fazendo um papel de cientistas. Eles estão pesquisando, eles estão desbravando, tentando resolver um problema. Você se importa com essas pessoas. E o animal é muito bem feito no Pânico no Lago, no do Fundo do Mar também. Mas é muito bem feito. E eu curti muito. Os dois filmes são de 99 e eu fiquei fascinado pelos dois. Eles saíram com pouco tempo, inclusive, de lançamento de home video, pelo menos, não sei no cinema. Eu acho Pânico que foi. O Pânico no Lago é que tem uma tia que cuida dele, né? Ah, é a minha coisa favorita do filme. Ela dá vaca pro bicho comer. Sim. Por isso que e a Mary White, a velhinha. Ah, adoro. Esse realmente é muito bom. Eu também tenho um carinho especial por ele também. Eu acho que ele é muito legal. Ele funciona exatamente por isso. Levar tão a sério os personagens, as cenas de ataque são muito bom. Ele é um filme bem legal, gente. Gente, quando esse filme lançou, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro e a gente ficava alojado num apartamento. E eu convenci todo mundo que estava alojado a ver esse filme. Saiu todo mundo querendo me matar. Eu saí adorando, é lógico. Mas todo mundo queria me matar no final do filme, assim, que eles acharam absurdo o filme. Eu achei lindo. Ai, mal sabem essas pessoas. Não entendem. O finzinho que é legal é super bacana, no final, não aparece lá alimentando o bichinho. É muito bom. Gosto muito dele. Muito legal. A cena agora... dele bichinho amarrado no final, né? Tão... Dá pena. Porque ele sobrevive, eu gosto desse filme porque o bicho ainda sobrevive. Eu sempre fico com dó desses bichos também. Aí a cena final, ele amarrado num caminhão. Eu achei triste, ó. Ele amarrado num caminhão, sendo levado pra um laboratório. Bichinho, não precisava. Triste. E esse também teve as sequências, né? Teve acho que duas sequências que também não cheguei a ver. Gente, e os agora, o Alligator, eu não me lembro muito dele, mas eu lembro de te ter visto no SBT. Eu lembro da menininha jogando a lagartixa, o pai da menina jogando o bicho lá no... a lagartixa. Jogando o filhotinho na privada e, né, que vira o... Ele sai nos esgotos, assim. Eu gostava. Nossa, eu amava esse filme. Toda vez que ele passava, eu parava pra assistir. Parava porque eu tava fazendo em casa pra assistir. O jacaré, ele era bem feito, assim. No... É, e no final ele sai num festival, aqueles parques de diversão americano, né? Sim. O arco final é todo nesse parque e tal. É bem legal. Só pra complementar. No Alligator, inclusive, a primeira morte é de um cara que mata animais. Tipo, ele bota cachorros, gatinhos em sacos, eu acho. E ele joga nos esgotos. E aí acontece alguma coisa que, tipo, ele vai... Isso é a minha memória. Talvez eu esteja muito errado. Mas ele joga e prende o negócio no esgoto. Ele vai lá pra desprender e tal. E aí o Alligator vem e come esse cara. Então, tipo, você... Zero pena. O Alligator fez um favor pra cidade. Trabalhou mais que o prefeito, que não fiscalizou o local. Então, tipo, o Alligator top. Alligator... Que tem o 2, né? Que ele morre ou não morre? Agora não lembro. Ah, mas tem o 2. O Alligator 2 também foi um clássico do SBT. É verdade. Alligator 2, a mutação. Nossa, adoro os nomes. Lá vem. Esse de a mutação já dá uma expectativa legal, assim, né? Vai ser bem pior. Pois é. É bom que já deixa avisado, né? Você já vai sabendo. Isso. Que esperar. Isso. Eu não sei, por muito tempo eu achava que o Alligator era do Toby Hooper, mas na verdade do Toby Hooper é o Eating Alive. Alive, é. Isso, que é... Esse eu não assisti. Tem uns crocodilos também nele. Eu não sei se eu gosto desse filme, o Ethan. É, eu também acho que eu não gosto dele, não. É uma família, tipo, aprisiona e dá as pessoas para os crocodilos comerem, os caipiras, assim. Eu acho que uma curiosidade, talvez, desse filme é que ele é com o Robert Englund, pré-Fred Krueger, e a Marilyn Burns, pós-Massacre da Serra Elétrica. Mas só isso. Não, eu falei que eu fiquei curioso, porque com o Robert Englund já deu vontade de assistir também. Eu queria saber, porque, tipo, eu não vi nenhum. Por que 2007 foi o ano do Jacaré no cinema? Então, gente, eu não sei. Gente, o que aconteceu foi o um financiamento do governo da Austrália? O que aconteceu? Gente... Filmes de jacaré, não teve uma porra nenhuma depois, só em 2019. Eu não vi nenhum dos três. Eu não posso nem. Eu acho que eu vi o Primitivo. E é ruim, ó. É ruim. É um que é um jacaré gigante, um dinossauro ancestral, alguma coisa assim. O Primitivo? Ah, eu não sei. Eu tô vendo aqui. Na verdade, o Medo Profundo é tubarão também. Pois é, isso que eu ia falar. Eu fiquei na dúvida agora. Eu errado. Ah, não, medo então não foram só dois. Ainda assim, foi o ano do Jacaré no cinema. Já tem agora, dois. O tal do Rogue, ele é bem elogiado. Eu não vi, confesso, tá? De 2007. Ah, sim, eu também não cheguei a assistir, mas sim, super ele escuto falar bem também. É australiano, a galera que viu gostou bem. Uhum. É do mesmo diretor do Wolf Creek, que é um filmaço. Ah, é ótimo. É verdade. E o Predadores Assassinos? Ah, eu não gostei. Olha, não. Eu gostei. Alguém gostou? Eu gostei. Vamos lá. Eu acho... Manda. Olha, eu particularmente achei interessante, porque eu gostei um pouco dos exageros, mas eu achei que tem algumas coisas no roteiro, tipo assim, tem umas escolhas da personagem que você fala, caramba, querida, muito... Sabe, é como se fosse assim, de propósito ela vai ser bem, bem burrinha pra fazer algumas coisas que tava óbvio que ela não deveria fazer pra que o roteiro funcione. Mas eu acho legal a questão de misturar a tragédia natural, a questão do meio de um furacão que tá acontecendo, ela tem que salvar o pai. Essa tensão é interessante. Mas esses exageros dentro do roteiro pra explicar por que tem que acontecer isso, pra onde eles vão, o que eles têm que fazer, aí ela tem que fazer uma burrice ali pra funcionar lá na frente... Isso dá um incômodo durante o filme. Ele vale como diversão, só pra dar uma distraída. Mas se você for pegar a fundo, você vai ficar um pouco incomodado. Acho que o Felipe deve ter, não deve ter gostado das coisas disso também. É, não sei. Foi um filme que quando eu vi o trailer, eu gostei muito. É, acabou que eu não vi no cinema, não sei porquê. E aí depois eu assisti ele até um certo tempo depois. Ah, não sei, eu não gostei. Achei exagerado, eu achei ele meio apocalíptico, sabe? Eu acho que... talvez eu não tenha muito interesse em crocodilos e jacarés. Eu acho que eles, talvez, para mim, não funcionem muito, assim, nesse tipo de filme. É, eu gosto do tubarão, eu gosto até das piranhas voadoras e tal. É, mas não sei, o crocodilo nunca é um animal que eu acho que ele me passa a atenção necessária, que acho que a obra deveria ter. E é isso, eu achei exagerado, aquele furacão, é uma tempestade, um furacão, achei também meio apocalíptico, não sei, não curti não. É que eu tenho mania de às vezes gostar de um filme exagerado, sabe, Felipe, foi por isso, aí de repente tem um furacão, o negócio já tá ruim, aí pra piorar tem um monte de crocodilo ali que aparece do nada. Então ele vale mais como uma distração, pra quem gosta de filme bem exageradinho, ele é. Tem umas coisas no roteiro que me incomodaram muito de escolha da personagem, porque ela dá uns negócios que tem uma hora que não justifica. Mas quem quiser conferir, assim, por curiosidade, né? Pra ver. Eu confesso que eu até curti um pouquinho pelos dois assassinos. Mas é interessante que, tipo, ele se apega muito à personagem principal. Vocês falando, eu me lembrei desse filme. Ele se apega muito à personagem principal, que é, inclusive, ela é brasileira, esqueci o nome dela. E aí depois você tem a apresentação de outros personagens, inclusive o próprio pai da personagem, mas você não se apega a nenhum. E aí uma parte grande do filme é os jacaré lá, os crocodilos, dando conta da galera que tá no meio da confusão e tal. E você fica, bege, vou pintar o teto de bege. Até voltar pra protagonista, você não se importa com o que tá acontecendo mesmo. E aí o arco final desse filme, eu curti. É, achei que encerrou bem e tal, foi bem legal. Mas realmente, o miolão dele, ai, nossa, sério, cansa, come logo, come bichinho, precisa se alimentar. Mas só isso. Mas vamos seguir para o nosso próximo bicho, então. É, vamos para as cobras. E aí a gente chega no terceiro queridinho, meu queridinho, que é a anaconda. De 97. Mas a gente tem outros exemplos também bem relevantes nessa categoria, que são Python, a Cobra Assassina de 2000. Em 2006 a gente teve Boa, Cobra Assassina também. E o Serpentes a Bordo, né? É, então, vamos começar falando um pouquinho de Anaconda? Olha, a única coisa que eu quero falar de Anaconda é que ela foi um acontecimento aqui no nosso país. Porque o filme se passava na Amazônia. Então, tipo, e com isso. A Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez desbravando a Amazônia como os brasileiros não desbravaram. Então, cara, como esse filme fez sucesso aqui? Todo mundo queria ver. O antigo cinema aqui da minha cidade, eles não usavam... Como é que eu posso falar? Aqueles pôsteres grandes dos filmes, eles faziam em pintura. E eles mandavam um estúdio pintar, não, fazer toda uma pintura do pôster pra colocar. E esse da Anaconda eu nunca me esqueço, porque a cobra saiu toda deformada. Claro. A cobra ficou com um cabeção, o olho mais puxado que o outro. Cara, a Anaconda, eu tenho um carinho afetivo tão grande por esse filme, ele é horroroso. Mas ele é muito divertido. Ele é cafona. Cafona, brega, meio xenofóbico. Total. Os negócios perdidos na Amazônia, os personagens nada a ver. Aquela famosa equipe do Didi, né? Só falta entrar alguém com o extintor. Todo mundo burro. Assim, burro que dói. Mas a cena da cuspida... A cena da cobra cuspindo o cara e ele dando a piscadinha pra Jennifer Lopez. Puta que pariu, que cena, velho. Clássico do cinema de terror. Amo. Isso é um clássico dos clássicos. O John Voight tá perfeito no papel do cara idiota, do escrotão. E ele tá incrível, e dá muita raiva dele, é por isso que ele tá tão incrível. E o filme tem uns CGs no meio, assim, pra ter uma cena do cara que eles estão enrolando, que a cobra enrola no cara, que é um CG mó toscão, assim. O filme Sim. é todo, ele é todo sem noção, mas ele é muito legal. Acho que ele é tão sem noção que a gente gosta dele. Ele também tá no meu coração. Eu já vi também, é um que eu revi várias vezes. E ele é... Exatamente por ele ser tão bizarrinho, tão tosco, tão sem noção, que ele é legal. Ele fica gostoso de assistir. Nossa, eu adoro ele também. Gente, assim, foram duas ocasiões em que eu assistia, assisti milhões de vezes, mas a primeira vez que eu assisti foi na casa da minha avó, porque a gente ia na casa da minha avó, tipo, família, assim, domingo. Minha avó ia na locadora, alugava um filme, alugou Anaconda. Adorei. E aí depois, eu estava na sétima série, tinha 13 anos, e alguém teve a brilhante ideia de fazer algumas sessões de cinema na escola. Não sei o que estava rolando na minha escola, não sei, tipo, acabou a matéria, sei lá. Vamos fazer sessões de cinema. Aí colocaram a Anaconda para passar num auditório cheio de pré-adolescentes e adolescentes bem jovenzinhos, assim. E eu já tinha assistido, tipo, adorei de novo, né? Quando a gente voltou para a sala de aula, as crianças estavam com olhos arregalados, assim, que eu acho que até hoje não voltou. Eles estavam chocadinhos. Trauma. E eu adorando. Assim. É. Agora, uma coisa que vocês falaram, né, da Jennifer Lopez, o John Voight, tipo, o elenco desse filme é incrível. Tem o Ice Cube, o Owen Wilson, tem o Danny Trejo, que morre rapidão lá no começo. Mas o que eu acho mais incrível é que tem um personagem brasileiro, né? Só que ele, primeiro, ele se chama Mateu. Que brasileiro Nossa, se chama Mateu? Brasileiro Mateu, hein? E ele é interpretado pelo Vincent Castellanos, que é um ator cubano. Porque aparentemente não acharam um puto de um brasileiro pra interpretar esse moço. E aí logo antes dele morrer, eu acho engraçado que ele cai na água. E aí ele só, ele fica puto, ele solta um puta que pariu, tipo não, você não tá falando português, meu cara. E aí a cobra come ele, é ótimo. Sabe onde esse filme foi gravado? Onde é que esse primeiro foi? Na República Dominicana? Nunca é um país que eles dizem. Que país foi esse, né? Eu não sei, boa pergunta. E aí, só pra fazer um adendo, que a Anaconda teve, claro, uma continuação que se chama Sim. A Caçada pela Orquídea Sangrenta, em 2004, que nada mais é do que um bando de idiotas se metendo numa suruba de cobra. Essa é a sinopse, um bando de idiotas se metendo numa suruba de cobra. O nome é legal. O nome é imponente. A Caçada pela Orquídea Sangrenta, esses títulos brasileiros, né? Mas, gente, A Flor nem lembra da cor, se ela é realmente sangrenta. Eu só lembro que tem roxa. A surubona das cobras e uma das personagens que é por cima, gritando. Ou seja, as cobras Não podem nem se divertir, que os outros estão atrapalhando. Ai, mas só que melhora, né? Porque em 2015 saiu Pânico no Lago, Projeto Anaconda. Eita, com Robert Englund. Robert Englund gosta de fazer filme de bicho, gente. É, gosta. Ele gosta. Mas esse eu não assisti. Inclusive, vou providenciar, porque deve ser incrível. Eu também não vi. Fiquei com medo, mas não assisti ainda. Vamos ver. Excelente. Ai, que mais? Eu revi o Serpentes a Bordo também. No fim de semana antes dessa gravação. Porque é outro, né? Samuel Jackson, cobras em CGI dentro de um avião, porque colocar bomba no avião é uma coisa ultrapassada, né, gente? Vamos colocar centenas de cobras. Sim, sim. Vamos Ei, tacar cobra mas no eu avião. Acho que o plot faz muito sentido. Faz. Faz. Gente, a ideia dos bandidos foi: vamos botar o avião cheio de cobra, porque vai todo mundo morrer. O avião vai cair, as cobras não vão sobrar para poder incriminar. É muito mais prático que bomba, gente. Provavelmente, olha, se eu fosse eu, tinha criado um plot que tinha roubado do Butantan. Toda das cobras do Anaconda mesmo que a gente roubou. Nossa, esse filme tinha, assim, tem Muda um argumento que eu acho maravilhoso. Eu passei o filme esperando Samuel Jackson xingar. Sim. Que é uma da foca dele, que é tradicional dele. Passei o filme esperando. Ah, tá bom. É isso. Satisfeito. Felipe, você ia falar alguma coisa? Não, é que eu adoro esse filme. Eu acho ele é aquele famoso filme muito bem resolvido. Você compra o ingresso de um filme chamado Serpentes... Ah, esqueci o nome do filme. Como é o nome do filme? Serpentes a bordo. Serpentes no avião. Eu fiz, não é isso não. Serpentes a bordo. Veja, você compra o ingresso para esse filme, você quer realmente que sejam muitas serpentes. E só uma curiosidade, não são apenas cobras. São cobras que elas tomaram um feromônio. Elas estão meio muito doidas, as cobras. Então, além de cobras, são cobras que estão tendo uma viagem alucinógena muito doida. Eu acho fantástico. E os personagens são maravilhosos. É um clichê atrás do outro. Mas que ali eu acho que funciona. A proposta é essa. Tem uma cena que é legal, que tem uma cobra, o cara pega o cachorrinho da mulher e joga pra cobra. Ai, que mancada. Eu tava com esperança de que esse cachorro ia viver. Uma coisa, tem a Lin Shay também no elenco, né? Tem. É, uma coisa que eu tava lendo sobre esse filme é que o Samuel Jackson, ele... quem ia dirigir esse filme inicialmente era o Rony Yu, depois foi trocado pelo David R. Ellis, né? Mas quando era o Rony, o Samuel Jackson ficou sabendo de que ele seria o diretor, leu o título, leu a sinopse e falou, quero fazer esse filme. Entrou em contato ali, assinou o contrato sem nem ler o roteiro. E aí, ele falou que, tipo, as pessoas perguntavam, assim, tipo, por que que você vai fazer um filme desse, sabe? E ele falou, cara, é o que eu gostaria de ver no cinema. Tipo, quando eu era criança, era isso que eu via no cinema, sabe? Então, não tem essa de por que que você tá se metendo num negócio desse. É divertido. E até o nome do filme, tipo, ele começou como Serpentes a Bordo, aí iam mudar pra, tipo, Voo South Pacific 121. Ah, e aí foi por causa, foi o Samuel que tipo, pediu pra voltarem, assim, e acabaram voltando, porque tipo, não, é impossível outro título pra esse filme, sabe? É. Ele promoveu bem o filme. Uhum, com certeza. Eu acho eu só acho interessante, rapidinho, a capacidade do Samuel Jackson de se enfiar onde ele quiser e ele se sair bem. Não é? Porque o Você homem falou se mete, tudo agora. Ele se mete em cada bomba e ele sai inteiraço. E algumas coisas, nem são, ok, que algumas coisas só parece que são bombas, mas não são bombas. Tipo, Serpente a Bordo. Ótimo filme, divertidíssimo. Mas é tipo, o Star Wars se meteu ela pra ter acabado na carreira dele. Não acabou. É um homem assim que ele é invencível. Pode vir o que vier, que ele se sai bem quando ele se mete. Eu acho impressionante. Gente, tudo dá certo que ele faz, é incrível. É. Ele tá agora, vai entrar agora em Jogos Mortais agora. Sai o trailer com ele xingando já, ou seja, já tá maravilhoso, já amo o filme. É tudo já. Que é tudo que a gente quer, a gente só quer ele xingando. Já amei o filme. Ah, e teve mais uma coisa sobre o Serpentes a Bordo também, que rolaram alguns testes, né, de audiência, assim. E o filme inicialmente ia ter uma classificação 13 anos ali, né? Nos Estados Unidos acho que são 13. E aí, depois dos testes, ele teve gravações adicionais. E normalmente isso é um péssimo sinal, né? Quando tem gravações adicionais é porque tinha algo muito errado. Mas, na verdade, era só para adicionar algumas cenas para aumentar a classificação etária, que normalmente é o que os diretores não querem, porque isso significa menos gente assistindo, né? Eles queriam uma classificação para maiores porque era isso. Tipo, teve um hype muito grande desse filme antes dele ser lançado, né? Tipo, na internet, assim, muito purinho. E o que as pessoas estavam esperando era algo mais sangrento, mais violento, assim. E aí aconteceram essas gravações adicionais para atender essas expectativas, sabe? Isso eu achei muito bacana, porque foi totalmente na contramão, assim, do que normalmente acontece, né? E acho que deu super certo. Mais alguma cobra, gente? Python, boa? Vocês chegaram a assistir? Eu não vi nenhum desses, não. Eu também não. Então vamos passar para os... Eu acho, os... só para completar, que tipo, a Python tem uma franquia, né? E a boa, acho que também. Se eu não me engano, eu vi um filme onde elas se enfrentam. E é tipo assim... Tem. Tem, né? Ai, tipo, não. É muito ruim. Eu lembro que tinha um plot de um cara que ele se preparou para se meter no conflito entre as duas. Ele tomava doses de veneno das duas para poder se imunizar. E aí, no fim, ele levou tanta picada que ele morreu, que eu achei que foi uma grande burrice, burrada a teoria dele. Mas ele era o cientistazão fodão da história. Aí eu achei que foi pouco. As Copas da Serpente, os caras estão no habitat, os caras querem botar pra brigar. Cada ideia, né? Agora, os animais que mais me causam arrepios e agonias que são as aranhas. A gente teve lá em 1990 o Aracnofobia. Depois, em 2000, tivemos o Arácnid. Em 2002, o Malditas Aranhas, que os nossos leitores amam. Um pouquinho antes dessa gravação, saiu uma crítica, o Marcelo postou uma crítica desse filme lá no Boca. Teve bastante gente falando, ah, assisti esse no cinema, gostava tanto, não sei o quê. Pois assistiram no cinema, eles é de 2002, tá, gente? Ele já tem 20 anos. E em 2015, tivemos o Lavalântula. Vamos lá, gente. Filmes de aranhas. Opiniões, queridinhos, detestados. Sil, só pra... Eu quero fazer só uma introdução, porque a gente esqueceu de citar um dos mais importantes, que também é um dos clássicos do SBT. Nossa, como eu amava esse filme, que é o A Invasão das Aranhas Gigantes, de 75. Ai, boa! Que é com aquela aranha que parecia um bicho de pelúcia. Eu nem lembro do filme, nem lembro o que acontece. Eu sei que é uma cidadezinha do interior, aí as aranhas apareciam e matavam todo mundo. E eu sei que tem uma cena com dezenas de pessoas correndo ao mesmo tempo da aranha que tem tipo uns 10 metros de altura. Mas bom, porque os efeitos são tosquíssimos. A aranha aparece bem pouco, que aparece mais umas patas dela invadindo a casa. E é as patas que parece que é umas mangueiras bem peludas. com pelo preto colado. Cara, esse filme é muito divertido. Cara, como eu amei A Invasão das Aranhas Gigantes. Então, acho que assim, ela é a famosa caminhou para que as outras andassem. Então, eu amo esse filme, ele tá assim no meu coraçãozinho. 75 foi um ano do Tubarão, né? Foi. Foi, né? Então, olha aí, olha o alinhamento cósmico desses seres. Tudo bem próximo um do outro, então... A Invasão das Aranhas Gigantes, clássico do SBT, maravilhoso, mesmo ano de Tubarão, é o primo esquecido, mas amo. Bem lembrado, Samuel. O que mais, gente? Amo Aracnofobia, eu amo. Eu assisti muito, muito, e era pequenininha, então... pequenininha mais ou menos, né? Mas eu lembro... que tem umas cenas que me deixavam muito aflitas. A cena final, então, que elas estão invadindo a casa, eles já perdem o controle de tudo e tá chegando aquele tanto de bicho, vai dando um desespero. Então eu gosto dela por aquele também, aquele carinho emotivo de assistir na sessão da tarde. Aparecia também no SBT também, eles adoravam passar no fubinho. Cinema em casa. Cinema em casa. Então eu me diverti muito com esse filme. Achava, tinha uma cena que me deixava com medão na época, e aí, pela memória afetiva, é uma queridinha também, assim, pra mim. Muito eu boa. Acho que a minha relação é mais ou menos essa também. Eu lembro de assistir ali no SBT e tal, mas não, assim, não tem uma grande, assim, um grande apego. Eu curto Aracnofobia, e é outro filme de uma outra desgraça que saiu do Brasil, né? Porque a portada da Amazônia no começo do filme, né? Ela entra no caixão do pesquisador. É um vale. Eu adoro o argumento. É um vale intocável. E aí, como os pesquisadores entram, né? Ele fica todo aquele negócio. Aqui há coisas que nunca teriam capacidade de ir para o mundo exterior. E aí, o que acontece? Uma aranha nova, né? Surge. Mata um dos pesquisadores. E pelo caixão, ele é levado até os Estados Unidos. Eu queria entender como é que diabo dessa aranha conseguiu sobreviver essa viagem toda. Mas, enfim, resistentíssima, poderosíssima, né? Nossa. Chega e causou terror. Cara, aracnofobia é bem legal. O meu irmão descobriu que tem aracnofobia assistindo aracnofobia. Ele morre de medo até hoje. E não pode ver uma aranha. Nossa. Já eu passava na TV, eita, aumenta o som. bom. Esse filme é bem legal. O interessante do Aracnofobia é que não são animais modificados. Ele não é um tubarão gigante, ele não é uma aranha gigante, tipo as aranhas do Malditas Aranhas, que são aquele argumento do ai, são genéticas, radioativas, né? Elas modificaram por radiação. Não, ela é uma espécie que tá vivendo a vida dela, só que ela é extremamente venenosa. Então tem esse pequeno detalhe. Então a aracnofobia eu achei assim, filmaço, muito bom. São essas pessoas, essas culturas que não sabem lidar com o natural, gente. Aqui a gente tá de boa convivendo, sabe? Chega nos Estados Unidos, fodeu. É. Né? Deu... O problema foi lá, ela tava bem aqui, o problema foi lá então. Eu achei foi pouco, porque eles estavam fazendo biopirataria aqui. Então, eu achei foi pouco. Claro que estava, sabe? Tá vendo? Ai, muito bom. Gente, eu revi o Malditas Aranhas, né, antes dessa gravação, e eu acho que ele era mais divertido antes, sabe? É um daqueles que na revisão já não é tão legal assim? Sim, eu tenho essa sensação, Sil. Né? Eu acho que o David Arquette, como o bad boy que abandonou a cidade, está de volta, não convence nem um pouco, porque pra mim ele é o Dewey do Pânico. Sim. Né? E aí tem a Scarlett Johansson jovenzinha, né? Antes de explodir, assim, mas acho que é mais isso, sabe? Essas curiosidades, assim, do que o filme em si, tipo... acho que aquela cena da perseguição no deserto, dos caras de moto, e vem uma caralhada de aranha atrás daquelas aranhas que pula, tem em casa, assim... É até divertido, as aranhas fazem uns barulhinhos muito engraçadinhos. Mas não passa muito disso, assim, também. Acho que não valeu tanto essa revisão. Eu confesso que eu achei esse filme ruim no lançamento dele. Achei em DVD. E todo mundo falava, ai, Malditas Aranhas é legal, Malditas Aranhas é legal. Aí eu fui assistir, é isso. Prefiro a Invasão das Aranhas Gigantes. Eu realmente não curti o Mundo dos Aranhas. Eu acho que eu também tive essa impressão. Eu fiquei assim, eu acho que eu tava com muita expectativa no filme. Na hora que eu vi, eu falei, legalzinho, mais ou menos. Eu fiquei com muita expectativa. Só que... Okay. Né? É, ok. Mais alguma aranha, gente? Mais alguma aranha pra brigar? Não, não resisti, gente, desculpa. Então vamos passar para os domésticos. O Ivo tava falando de um. Era o Ivo? Era eu. Fala, Ivo. Tem o Big Ass Spider. Esse é até meio recente também. É, 2003. Saiu aqui como Maldita Aranha Gigante. Ele passou em alguns festivais nacionais. Lembro, é verdade. Mas é legal, você viu? Né, mas é uma aranha alienígena, mutante, gigante. Tem boas cenas assim. Tem um ator que ele é meio coadjuvante, assim. Tem o Ray Wise. Estranho, assim, né, a presença do Ray Wise nesse filme, mas... mas é um filme divertido. Não... É absurdo, assim. Mas é melhor que o Malditas Aranhas. Eu acho engraçado que o nome, né, Big Ass Spider e a aranha é daquelas que tem a bundona redonda grande, né? É bem literal mesmo. Muito bom. Tem a Lin Shaye também, né? Lin Shaye é outra que adora. Tem a Lin Shaye nesse filme? Filme de bicho, tem. Eu não lembrava dela. Ah, muito bom. Então vamos para os domésticos, gente. Vamos falar de Cujo. Isso. Cujo. Que eu acho, pessoalmente, um filme muito triste. Porque é um São Bernardo com raiva, tadinho. O livro é bem mais triste que o filme. Ai, não li ainda. É, pois é, acho mas... que nem vou, então, deixa. É um filme, eu acho ele forte. Ele é pesado, ele é tenso, ele é claustrofóbico. Ele é meio desesperador, assim. E não sei, assim, é... Aquelas coisas do Stephen King, assim. O final do filme, ele dá uma aliviada, né? Em vista do final do livro. Uhum. Eu acho um filme pesado. Eu lembro, assim, que quando eu assisti esse filme, eu assisti esse filme só uma vez. E eu fiquei passando mal com esse filme durante as cenas, assim, sabe? Especialmente da cena do menino. Também, porque eu também tenho filho pequeno. Então, quando você assiste esse filme com um filho pequeno, você já começa a ficar mais passando mal. Então, esse filme, pessoalmente, particularmente, ele me deu muita tensão. Ele me deu muito desespero. Foi um filme que eu quase não consegui terminar de assistir. Que eu tava muito agoniada. Então, como vai passando a trama dos dois juntos ali, presos no carro, foi me dando uma agonia. Então, eu também acho que ele é um filme bem pesado, assim. Ele envelheceu bem, porque até hoje ele continua sendo desesperador. E ele é simples dentro da trama dele, mas ao mesmo tempo ele te deixa impactado durante o filme inteiro. O finalzinho é ok, mas durante o filme eu achei bem, bem incômodo, assim. Desesperador. O que eu gosto no Cujo é porque ele vem dessa produção do Stephen King de pegar um elemento de terror, mas não ficar focado só nesse elemento de terror. Ele trabalha tudo que existe ao redor dele. Antes da gente ter o confronto, se é que a gente pode realmente chamar de confronto, da dona e do filho dela com o Cujo, a gente tem toda uma nuance, toda uma história por trás dessa família. Porque a gente tem uma família que é a tradicional família americana. É a mulher, o esposo e o filho estão tentando recomeçar a vida deles. Só que tá rolando um monte de problema, na verdade, quando você descobre as camadas dessa família. A dona, ela tá tentando sair de uma relação extraconjugal com um amante violento. O pai, ele trabalha, tá tentando refazer a carreira, mas, na verdade, ele tá se dando mal porque a propaganda que ele fez para um produto, na verdade, esse produto tá envenenando um monte de criança. E aí, a dona resolve arrumar o carro dela, que tá dando um problema, leva esse carro para uma casa de uma família que é bem mais disfuncional que a dela, que é um homem que é abusivo no relacionamento, e no meio de toda essa confusão de personas, de vidas, ela tem que enfrentar um grande São Bernardo que tá com raiva, e a cada aparição desse São Bernardo ele tá mais e mais deteriorado. Ele é um cachorro extremamente fofo, bonitinho. Eu citei o Beethoven, né, que tem uma franquia de 10 filmes, e é o completo contrário do Beethoven. Você tem um ser realmente amedrontador. E o ponto que eu acho muito interessante do livro, né, e do filme, que tipo, o livro foi lançado em 81, o filme foi lançado logo em 83, pra gente ter ideia da aceitação do romance do Cujo, é que o Stephen King, ele tá trabalhando meio que aquela coisa do sonho americano ao contrário, né? Que todo mundo quer ter aquela família perfeita, mas você não vê de verdade esse sonho quando você investiga, né? É um sonho que tá desmoronando para essas pessoas. E isso se manifesta nesse confronto da dona com o Cujo. Então, o Cujo, às vezes, ele é meio esquecido, eu sinto, quando se fala nos filmes de horror natural, mas o fascinante do Cujo, para mim, é exatamente isso. Ele vai além do horror natural, de uma pessoa lutando contra um animal. Não, tem dezenas de camadas ali a serem entendidas, né? É um filme que funciona ainda hoje. Se você assiste agora, esse filme, ele vai te prender, ele tem uma atenção do caramba. E todo esse texto bacana que o King às vezes consegue trazer pra gente, porque não é todas as vezes, né? Bom ponto. Que mais, gente? Outros animais domésticos? Eu penso, trazendo ainda pro Stephen King, né? Eu penso no gato do Cemitério Maldito, que não é bem um animal que ataca, né? Ele só foi ressuscitado ali e voltou daquele jeito. É o demônio. É. O gato volta com o demônio. Ai, tadinho, que dó, né? Ah, eu adoro o Church. Eu acho que ele é um dos melhores personagens do Cemitério Maldito. Eu acho que a gente já tem um podcast aqui sobre o Cemitério Maldito, é um filme que nós gostamos muito. eu acho que o Church ele tem uma participação muito legal no filme, né? Ele vai ser esse primeiro elemento a mostrar o que acontece com as pessoas enterradas ali. É, e eu acho que a representação dele é muito boa, eu acho que as aparições dele são muito boas. É, eu acho que dirigir animal deve ser um inferno, mas a Mary Lambert fez um trabalho excelente. É, e enfim, é um filme que eu gosto muito de maneira geral, mas o Church tem um lugar cativo no meu coração. Ah, de todos nós. A gente, acho que foi o nosso segundo episódio, foi sobre Cemitério Maldito, o original e o remake, né? Então, ouvintes que não pegaram essa época, procurem lá, porque ficou bem bacana também. Tem um animal que eu curto bastante num filme aí, que é o Bode, do A Bruxa. Oh. O Black Phillip. Ah, Black Phillip, é nosso excelente herói. Maravilhoso, rei do céu e da terra. Salvador, ele não é vilão, ele é herói. Eu queria falar de um filme também, dar um destaque. Pode falar. É o White God. White God, maravilhoso. Sim, esse filme ele é lindo. Filme de 2014. Ele é um filme. Qual país que ele é mesmo? Ucrânia, Bulgária. Um desses. Eu não lembro. Ele é leste europeu, ex-União Soviética, é por ali. É, Hagen, o cachorro Hagen, ele é uma... Ele junta ali uma... Ele tenta sobreviver, né? No, é, ele é abandonado não pela doutora, que é uma menina, mas pelo pai dela, que obriga ela a soltar. E os cachorros abandonados, eles não têm um fim legal. Aí acontece tudo de ruim e ele se rebela junto com outros cachorros, assim, monta uma gangue gigante de cachorro. E ele é um filme muito... ele é um filme bem tocante, assim, nessa questão de cuidados, de maus tratos. Ele é um filme... Eu fui assistir esse filme, eu lembro como se fosse hoje. Um amigo indicou e eu fiz, eu não vou assistir isso porque... Olha o que tá escrito na sinopse. Menina tem cachorro... Pai bota cachorro pra fora, menina vai tentar encontrar o cachorro. Isso pra mim é Beethoven. Sessão da tarde. Só que do leste europeu. Só a diferença é essa. Minha gente, eu não estava preparado pra esse filme. Ele é fortíssimo. Ele é um dos filmes mais fortes, pesados. E ele trata dessa coisa do elemento humano, problemático. Então... eu falei da coisa do leste europeu porque você vê que tem ali uma tensão muito grande entre as pessoas, um clima de insegurança, de infelicidade, e isso reverbera dos adultos para os mais jovens. A coisa mais interessante do filme é que você passa de conhecer o cachorro, que é o melhor amigo do homem, ele se transforma numa máquina de matar. E assim, ele é um filme sem esperança, ele é um filme sem alento, ele é um filme, ele não pega leve. Ao mesmo tempo, ele é belíssimo, ele tem umas cenas, umas sequências fantásticas, mas ele é pesadíssimo. O final é absurdo de bom, é aquele final que quando acaba, você tá numa catarse ali, você tá dentro do filme, de repente você é puxado pra fora. Feito aquela personagem que o Ivo gosta de Dr. Sono, quando ela sai voando e cai toda fodida, pronto. É quando o filme acaba, você tá daquele jeito. E ele acaba, eu não vou obviamente dar spoiler, porque esse filme é mais recente, é do leste europeu, é mais difícil de ver. Mas quando ele acaba, é uma cena tão grandiosa que quando acaba, a cena corta e vai pros créditos, mas não tem trilha sonora acompanhando os créditos, e aí fica aquele silêncio incômodo no cinema. Minha gente, eu saí andando do cinema, assim, que é um cinema de bairro aqui que eu frequentava, e que eu sempre vou lá. Eu saí, eu não lembrava onde estava o carro, eu não lembrava, eu entrei no carro, liguei o toca-CD, eu não reconhecia, eu saí desorientado desse filme. Nossa, eu vou atrás. Pode ir. Agora, um outro filme também que eu queria indicar é o White Dog, do Samuel Fuller, trilha sonora do Ennio Morricone. É um filme sobre um cão que ela adota, só que o comportamento do cão, ele é treinado para atacar pessoas negras. E a pessoa que adota o cachorro tenta adestrar ele justamente com a pessoa, o adestrador, ele é negro, para tentar reeducar. É um filme incrível. Vale a pena ver. E, se eu não me engano, ele entrou na Amazon Prime. É, isso que eu ia falar. Tá lá, sim. É, ele é um filme incrível. Vale a pena ver. Muito bom. Vou dar uma procurada. Boas dicas, gente. Mais algum, gente? Alguma menção honrosa? Esquecemos de alguma coisa? Eu sei que tem vários outros animais que a gente poderia colocar aqui. Não falamos de abelhas. Não falamos de, sei lá, vermes. Formigas. Mas, enfim, formigas. Formigas. Exato. Alguma menção honrosa, então, que a gente deixou de fora? Acho que as minhas menções foram essas duas aí. Muito bom. Eu já queria um bode. Eu ia falar do Church, mas já entrou na jogada, então... Eu vou fazer uma menção honrosa só para não perder a oportunidade e vou colocar aqui o cãozinho Satanás da Bruxa do 71, que eu acho que é sempre bom, né? Bem lembrado. Sempre muito bom, a nossa queridíssima Bruxa do 71, que eu sou louco para fazer uma live, um podcast, qualquer coisa sobre ela, então sempre eu trago a Bruxa do 71 para a jogada. Excelente. Pri, você... Ah, eu acho que todos os meus queridos foram falados, assim, os principais. Então, fiquei satisfeita com todos. Agora, não me veio nenhum, assim, além desses que a gente falou, que são os que estão no meu coração. Todos eles. Muito bom. Então, acho que é isso, gente. Os meus preferidos também a gente falou. Quero até revê-los, né? E acho que é isso, então. Infernautas, como sempre... deixem seus comentários no site, nas nossas redes sociais, os links estarão todos aqui no post. Sobre quais filmes de animais são os seus favoritos, quais mais assustam vocês, quais causam mais agonia, aflição e arrepios em geral. A gente quer muito saber de vocês também sobre o que a gente falou aqui, né? O que a gente esqueceu, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Então, comentem pra gente. E quero lembrar também, antes da gente ir embora, que a gente tem lá o nosso padrinho, o nosso PicPay. Então, quem puder, quiser ajudar o Boca do Inferno e o Falando do Diabo a se manterem vivos, né? O Boca tá chegando aí aos 20 anos em maio. Firmes e fortes. Mas quem puder apoiar a gente a partir de R$ 66, a gente tem algumas recompensas bem bacanas. Os links também estarão no post aqui desse episódio. E é isso aí, gente. Obrigada pela gravação, me diverti demais. É muito bom a gente gravar na pandemia, porque dá aquela distraída boa, né? E obrigada, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada, tchau.